pastor da igreja Monte Sião, e de fato e de verdade ele é uma inspiração para mim por tudo que ele tem feito, não somente no Brasil, mas no mundo afora, com as vertentes do movimento Dunamis. Eu quero chamar essa noite aqui o pastor Theo Hayashi. Vamos recebê-lo com uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, amém? Estou abençoado, obrigado, Caleb, amém. Aqui, acho que esse aqui, ó. Glória a Deus, boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todo mundo aqui. Quem está feliz de estar hoje aqui reunido com a pessoa do teu lado? Vira para quem está do teu lado e fala assim: que bom que eu sentei do teu lado. Já consigo sentir a tua unção. E você está muito bonito hoje também. Amém? Se você não concorda, se não acha que está muito bonito, só profetiza isso. Pessoal, é uma honra eu poder estar aqui. Eu tenho escutado muito o que Deus tem feito aqui na Igreja da Paz, em Belém. Eu tenho família que é dessa igreja, o meu primo Wesley Hayashi. Eu ouvi falar que ele é conhecido como o Japa, é isso mesmo? Hoje eu trouxe, vocês estão com mais Japa, eu estou aqui de Japa. Eu também trouxe um amigo que é um dos líderes do Dunamis comigo. Vou pedir para o André Tanaka ficar de pé. Esse aqui é o André Tanaka. E veio aqui hoje e eu sei que vai estar ministrando também mais tarde. Antes de eu entrar na palavra de hoje, eu creio que Deus tem algo especial para nós. Eu creio que Deus está fazendo algo incrível no corpo de Cristo, não só em nossas igrejas locais. Eu sou pastor de uma igreja local também, mas ao redor do Brasil, e a oportunidade que eu tenho tido ultimamente de viajar pelas cidades do Brasil, eu tenho tido muita esperança. Por mais que exista tanta notícia ruim hoje no jornal, e por mais que nós estamos passando pela talvez a pior crise na história da nossa nação, eu me lembro do texto de Isaías 60, versículos 1 a 3, que diz: levanta e resplandeça, pois já vem nascendo a luz de Deus, a luz do Senhor sobre ti. Versículo 2, o profeta diz: pois que eis que as trevas cobrem a terra, e densa escuridão os povos, mas sobre ti, fala para quem está ao teu lado, sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre você. Amém? Deixa eu falar uma coisa: quanto mais escuro, mais forte brilha a luz da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, quanto mais escuridão e trevas tem lá fora, mais contundente então é a verdade que nós carregamos. Eu não sei se você entende isso, mas nós estamos, muito obrigado, nós estamos vivendo o momento mais propício para um avivamento. Quem aqui ama avivamento? Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por avivamento. Eu estudo avivamento já faz alguns anos, e eu quero falar hoje sobre avivamento. Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria só dar um aviso rapidamente. Nós temos lá atrás uns... Pessoal aqui, vocês conhecem o Dunamis? Quem ouviu já falar do Dunamis, levanta a mão. Tá bom. Beleza, para quem não ouviu falar, eu sei que tem bastante gente que levantou a mão, mas nem todo mundo. Para quem não ouviu falar, o Dunamis é um movimento para-eclesiástico, não é uma igreja. Nós começamos como missões universitárias. Nós começamos como uma missão entrando dentro das faculdades para alcançar aqueles futuros líderes da nossa nação. Eu vou compartilhar uma coisinha bem rápida. Há uns anos antes de eu começar o Dunamis, eu era missionário com Jocum, e eu passei um tempo num lugar chamado Nova Delhi, na Índia. E parte da minha, eu diria, a maior parte daquilo que eu fazia lá era, nós estávamos tocando, liderando, gerenciando uma cozinha de sopa. Era numa favela muçulmana, onde havia muitas crianças que ficavam nas ruas, e a gente fazia a sopa e distribuía a sopa, e assim acabávamos evangelizando também aquele lugar. A maior parte de Delhi é hindu, mas tem uma parte também que é muçulmana, e era lá que nós estávamos morando, e nós tínhamos o nosso trabalho de evangelismo por lá. E eu lembro que uma vez eu estava dando pão para uma criancinha, e quando passou um carro que espirrou uma poça d'água em cima da gente. Quem já teve essa grata satisfação? Alguém sabe o que eu estou falando? Eu fiquei tão bravo, eu quase xinguei o cara. E na hora eu vi, era um carro bonitão, um carro Mercedes, no meio de uma favela islâmica. E na hora o Espírito Santo pegou aquele momento e falou comigo. E era como se algo de Deus fosse tão forte. E o Senhor falou para mim uma coisa bem simples: Theo, você está certo em alimentar essa criança, mas você para sempre vai alimentar essa criança até você conseguir alcançar o homem da Mercedes. Foi a frase que eu escutei de Deus. Agora, o que isso significa? Eu vou explicar para você o que isso significa. Significa que sim, devemos fazer trabalho de justiça social, sim, temos que ajudar o necessitado, mas eu queria que você parasse para pensar que se há 20 ou 30 ou até 40 anos atrás, no nosso Brasil, nós tivéssemos uma geração de jovens líderes se levantando nas nossas universidades com uma a mentalidade do reino de Deus, uma visão, um DNA do reino de Deus, hoje talvez eles estariam habitando ou ocupando os lugares do Senado Federal, hoje talvez eles estariam na diretoria ou na presidência da Petrobras, do BNDES, hoje talvez eles estariam no Congresso Nacional, eles estariam talvez nessas maiores construtoras, e talvez eles teriam então valores que falariam: não, isso aqui é errado, eu digo não à corrupção, eu venho aqui para ajudar com o meu dom a construção de um país para refletir o reino de Deus na terra. Faz sentido o que eu estou falando? Era isso que o Senhor estava querendo falar comigo, e eu falei: Deus, como que eu começo? E na época eu senti Deus falando para mim: entra nas universidades, tem que ter alguém falando isso para os futuros líderes da nação. Eles estão saindo de lá para se tornarem pessoas que vão subir na sociedade, mas eles, talvez a única coisa que eles queiram é fazer dinheiro, e eu quero dar uma razão maior do que isso. Então nós começamos nas universidades em 2008, isso foi a história do Dunamis, e depois de lá começaram a surgir as conferências, a parte da música e as outras coisas seguiram. Mas hoje nós estamos em 150 universidades, e nós temos, eu escutei falar hoje mesmo, eu estava tendo uma reunião antes de pegar meu voo para cá, tem uma universidade em São Paulo chamada São Judas, é uma universidade católica, onde existem lá um grupo do Dunamis se reunindo toda semana. Eles estavam se reunindo numa sala de aula, o grupo cresceu, eles saíram, foram para a praça da faculdade, cresceu bastante. Eu creio que é algo de Deus quando você tem o padre, que é o responsável da universidade, falar: pessoal, vocês estão grandes demais, eu vou abrir o auditório. E hoje, por semana, 400 universitários se reúnem só nessa universidade. Uma universidade católica, eles falaram que vem até padre, eles fazem até isso e sentam lá no final, no fundo do auditório para assistir a reunião do Dunamis Pockets. Então é uma alegria a gente ver, isso aqui é totalmente liderado por estudantes, nós levamos nossos estudantes para um retiro de treinamento, nós capacitamos eles e enviamos de volta para dentro da universidade. Eles estão vendo o Senhor usá-los com sinais e maravilhas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo salvas. A coisa engraçada é, quando se levanta um POCs cheio de evangélicos nas universidades, desviados começam a voltar para Jesus, e eles começam a se firmar porque alguém se posicionou. O que quer dizer que muitas vezes, se você tomar um posicionamento público por Jesus, eu te garanto que tem pessoas que estão lá escondidas, são os agentes 007, e uma vez que eles são inspirados pela tua ousadia, pelo teu posicionamento, eles também vão se posicionar. Sabe o que eu estou falando? Então é algo que nós temos visto, isso tudo para a honra e glória de Deus. Mas eu falo bastante sobre isso, eu vou pregar um pouquinho sobre esse DVD, está lá atrás da lojinha do Dunamis, O Cidadão do Reino. Não deixe de pegar isso aqui no final do culto, vai estar lá atrás, eu vou pegar um pouco dessa mensagem hoje. Tem um outro DVD, eu também lidero uma igreja hoje lá em São Paulo, chamada Monte Sião, eu sou pastor, assumi, eu e minha esposa Júnia, nós assumimos a igreja há mais ou menos 4 anos atrás, e nós gravamos um DVD de louvor e adoração, todas as músicas que nós cantamos lá na Monte Sião, a Zoe, que a minha irmã que estava aqui ontem, ela é a pastora de adoração lá na igreja, e são todas as músicas e a autoria dos nossos líderes de louvor. Eu quero recomendar isso para você também, um DVD, Céus Abertos, lá no final, e também esse livro que eu escrevi, meu primeiro livro que eu escrevi com minha mãe, chamado Nuvem de Glória. Eu falo sobre avivamento, a gente ama avivamento lá em casa, e a minha mãe foi a pessoa que me deu, ensinou essa paixão pela presença de Deus, pela busca da nuvem da glória. E eu falo aqui sobre princípios de como viver um avivamento sustentável, tá lá, experiências minhas também eu relato aqui, e está lá atrás também. Então esses aqui são os meus avisos. Fala para quem está do teu lado: glória a Deus, irmão. Fala para essa pessoa: glória a Deus, meu irmão, que você está do meu lado hoje, que você é filho de Deus, que você tem o DNA de Deus, porque o DNA de Deus é generosidade. Então, já que você é generoso, no final do culto, passa na lojinha Dunamis e compra um presente para mim, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém. Abre aí comigo em Atos 2, versículo 2. É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu conheci um dos seus pastores, pastor Caleb, sua esposa hoje. Foi um momento muito legal, foi rápido, mas foi muito bom. Eu estava embarcando para pegar o avião de São Paulo para cá, e eu estava no telefone com a minha irmã e com o Titus, que estavam aqui ontem. Eles falaram que vocês tiveram um tempo incrível ontem na presença de Deus, não é verdade? Eu creio que Deus, o Titus falou para mim: agora você vai ter que ir lá fazer alguma coisa, porque senão vai ficar feio para você. A tua irmãzinha foi lá e fez o que tinha que fazer e você não vai fazer nada. Então vamos ver se eu consigo tentar dar seguir aí os passos da minha irmã. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre três fases de um avivamento genuíno. Eu tenho tido essa paixão por avivamento há um tempo. Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, e eu tenho feito muitas perguntas para Deus: Deus, quando que nós experimentaremos um avivamento genuíno? Hoje eu quero falar sobre três fases de um avivamento genuíno. E quando eu falo sobre um avivamento, eu quero descrever aqui com esse versículo uma de muitas características do que é um verdadeiro avivamento. Versículo 2 de Atos 2, eu vou só falar uma coisa, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, tudo bem? Quem ama a palavra de Deus, levanta a mão, amém. Então você vai ter que ser rapidinho no teu dedo aí, a gente vai abrir bastante Bíblia. Se você tem Bíblia de papel, que nem nós os mais espirituais temos, amém. Se você tiver a Bíblia em telefone, que nem nós os mais futurísticos também temos, tudo bem? Eu tenho os dois, você vê como que eu estou pronto aqui. Mas vamos lá, diz assim: de repente veio do céu um som. Fala comigo: veio do céu. É uma característica do avivamento, ele vem algo que é enviado de Deus para nós. Ele veio como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Se você abrir lá em Mateus 6, versículos 9 a 10, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. E uma das partes da oração do Pai Nosso que eu gosto é que Jesus fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, novamente, a gente está vendo aqui, o avivamento tem a ver com algo que é verdade celestial aterrizando na nossa realidade terrena. Como seria se o céu aterrizasse aqui em Belém? Isso seria uma imagem de avivamento. Olha só, Isaías 64, aqui o profeta, ele está falando algo muito forte. Olha só o que ele diz no versículo 1 de Isaías 64, ele fala assim: Ó, se rasgassem os céus e descessem, se os montes tremessem na tua presença. Mais uma vez aqui, o profeta ele descreve o que seria talvez uma imagem de avivamento. É o céu sendo rasgado e a presença de Deus descendo. E quando a presença de Deus desce, sabe, uma coisa que tem que entender é que o Espírito Santo, ele não é, repita comigo, o Espírito Santo não é uma lagoa, o Espírito Santo é um rio. Fala comigo, o Espírito Santo está dentro de mim e ele quer sair. Faz sentido? Ele não é uma lagoa, ele não vai ficar aqui preso dentro de você. Ele é um rio, ele tem que começar a fluir de dentro de você. E sabe o que o rio faz? O rio, para onde que... Se a próxima vez que estiver perto de um rio, observa isso. Para onde o rio vai, ele altera a sua geografia. Para onde você está permitindo que o rio do Espírito Santo venha sair de dentro de você e alterar aquilo que está te cercando? Como que o Espírito Santo, através da tua vida, está alterando a tua sociedade? Aqui, Isaías 64 diz que quando ele desce, os montes tremem. A primeira característica, se você estiver anotando isso, eu vou falar com vocês como eu falo com a minha igreja, onde eu pastoreio lá em São Paulo. Tudo bem? Pode ser, gente? Eu falo para as pessoas, se você estiver anotando, anota o que eu vou falar, e se você não estiver anotando, anota o que eu vou falar. Então, primeiro ponto é a primeira característica de um avivamento genuíno. Eu quero falar um pouco sobre três características de avivamentos genuínos. A primeira característica de um avivamento genuíno, a gente encontra isso quando Deus fala através do apóstolo João à igreja de Éfeso. Agora, a igreja de Éfeso era uma igreja muito grande. A igreja de Éfeso falava, eles falavam que uma vez que Timóteo se tornou bispo da igreja de Éfeso, em algum determinado momento, a igreja de Éfeso era 2/3 da cidade de Éfeso. A igreja era a maioria na cidade. Mas olha só o que o Espírito Santo, ou o que Deus tem a falar no versículo 4 de Apocalipse 2, diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Deixa eu falar uma coisa, é possível você ser uma igreja grande, é possível nós evangélicos sermos numerosos e mesmo assim não estarmos apaixonados no primeiro amor com Jesus. É algo que nós temos que cuidar, estarmos sempre alertas com o nosso coração. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Olha só, uma característica, a primeira característica de uma igreja avivada é que os santos voltam ao primeiro amor. Você que está anotando, o primeiro ponto é a volta do primeiro amor nos santos. Os santos são despertos e os santos voltam a se apaixonar por Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Levanta a mão. Agora põe essa mesma mão no teu coração, repita comigo: Senhor Deus, renova em mim o primeiro amor. Amém? Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Eu não quero, sabe, uma coisa que eu falo para os meus líderes, as pessoas que eu lidero, eu falo assim: glória a Deus que as coisas estão indo legal, a gente está fazendo umas reuniões, as reuniões estão crescendo, a igreja está crescendo, que legal que as nossas conferências estão crescendo, que legal que hoje em dia você vê muito também o teu alcance através da internet, muito legal que os vídeos do YouTube estão tendo bastante acesso, muito legal que as redes sociais estão crescendo. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente pode estar crescendo sem preservar o primeiro amor. Eu não quero ser sofisticado demais para perder aquela coisa de: Deus, eu te amo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É esse primeiro amor que faz a diferença. Um dos sinais que a igreja está passando por um avivamento é quando a gente volta a ter esse romance com Jesus. É a volta do primeiro amor. E por que isso é importante que comece dentro da igreja? 1 Pedro 4, versículo 17. Abre lá comigo. 1 Pedro 4, versículo 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, sabe, Deus vai começar pela casa de Deus. Fala comigo: Deus vai começar comigo a igreja. Sabe, a gente está falando sobre, eu não sei se você tem acompanhado, assim como eu tenho acompanhado, eu creio que o Brasil inteiro está acompanhando as notícias, você deve ficar triste assim como eu fico triste com as notícias. Deixa eu falar uma coisa, a gente olha por toda aquela corrupção, a gente olha para tudo aquilo que está errado, as injustiças. Eu falo para você que, sabe, Deus, ele vai começar a tratar o Brasil, a começar da igreja brasileira, que é o que a Bíblia está falando. 1 Pedro 4 diz, vai começar através da casa de Deus. Então é momento que também é um processo, quando eu começo a enxergar o que Deus está, o que Deus permite acontecer na sociedade brasileira, eu começo a entender, é um processo que vai iniciar dentro da igreja. A noiva vai começar a se tornar cada vez mais santificada, purificada, imaculada, sem ruga. Olha só, 2 Crônicas 7,14, eu sei que você conhece esse versículo, mas se você conseguir, chega lá rapidinho. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, fala comigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem aqui é crente, levanta a mão, se você é cristão, levanta a mão, então ele está falando de você, fala para o teu lado, ele está falando de você, meu irmão. Ele fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então começa da igreja, começa de nós despertarmos o nosso espírito, começa de nós voltarmos ao primeiro amor, começa de nós voltarmos a clamar. Olha só, Joel 2, a gente acabou de cantar uma música que fala sobre Joel. Joel 2, versículo 12, diz assim, olha, fala sobre arrependimento. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fala comigo, todo o meu coração. Toda vez que você escuta a palavra de Deus falar sobre todo o vosso coração, por que que é importante isso? Porque se não fosse possível você se converter a Deus com parte do teu coração, ele não falaria, convertei-vos a ele com todo o vosso coração. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, creia nele com todo o seu coração, convertei-vos a ele com todo o seu coração. O que que a Bíblia está querendo dizer? Toda vez que você escuta todo o coração, ou toda vez que você escuta coração na Bíblia, significa o teu espírito e a tua alma. Fala comigo, espírito e alma. Agora, espírito, nós sabemos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito é onde o Espírito Santo fez morada uma vez que você nasceu de novo. Mas o que seria então a alma? A alma, eu resumo a alma em três categorias. São os teus pensamentos, são as tuas emoções e são os teus desejos, a tua vontade. Então aqui a palavra de Deus fala assim, ó, creia, se você se converter a Deus com todo o vosso coração, não apenas ter uma conversão e os teus pensamentos estão longe de Deus, não apenas você ter uma conversão, mas a tua alma não está tratada. Então fala assim, eu preciso de você com teu espírito totalmente voltado para mim, e eu preciso de você com tua alma totalmente voltada para mim. Em outras palavras, eu preciso de você com teu pensamentos, tuas emoções e a tua vontade totalmente voltadas para mim. Ele fala assim, e isso você vai fazer com jejuns, com choros e com prantos. Olha só, pula para o versículo 28 de Joel 2, versículo 28, ele fala assim, e acontecerá depois, fala comigo, depois. Então depois do arrependimento acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Atos 3,19, o próprio Pedro fala assim, arrependei-vos para que haja o tempo de refrigério sobre você. Sabe, não, eu queria que você parasse aqui rapidinho, presta atenção comigo aqui. Sabe, o Senhor está querendo trazer um avivamento genuíno sobre a nossa nação e sobre as nações. Mas parte do começo, aonde nós voltamos nossos corações totalmente a Ele, e o nosso coração tem que ser desperto. Faz sentido, gente? O nosso coração, eu vou contar uma história para você. Eu lembro uma vez que uma época eu estava com alguns amigos meus, eles eram líderes de igreja, e eles estavam falando sobre células. Nós temos, não chamamos de células, mas temos grupos pequenos que funcionam que nem células, é a mesma coisa. A gente só usa um outro nome, a gente usa Link lá em São Paulo. Mas eu acredito no poder disso, a gente ama ver o que Deus está fazendo nesses encontros pequenos. Mas eu estava conversando com alguns desses meus amigos pastores, e a única coisa que eles falavam era o número de células que eles tinham. Ai, mas está multiplicando células. É tipo, a vida inteira dos caras era em prol de multiplicação de células. Chegou uma hora que eu fiquei cansado. Eu lembro que era uma época que tinha um homem de Deus chamado Randy Clark. Alguém já ouviu falar de Randy Clark? Tá. Randy Clark me ligou e falou assim, Theo, isso é em 2008, falou assim, eu queria que você viesse para me traduzir nas minhas, algumas cruzadas que eu vou fazer, ele ia fazer algumas cruzadas lá no Centro-Oeste. Falei, beleza, eu vou lá. E eu comecei a viajar com o Randy Clark, para traduzir o Randy Clark, e eu comecei a ver o Senhor usando ele para curas. E eu fui um crítico dos meus amigos, falei assim, cara, vocês parece que vocês só lidam com gente como se fossem números. Para de ficar só falando de célula, de número, cara. E daí eu estava lá viajando com o Randy Clark. De repente o Randy Clark começou a falar comigo assim, olha, para você curar os enfermos é bem simples, é uma ordem de Deus na grande comissão, você põe as mãos sobre os enfermos, você ora e Deus vai te usar. E para mim parecia uma coisa tão complicada. E daí o Randy, ele impôs as mãos sobre mim, teve uma transferência de unção. E eu lembro que eu comecei a pôr as mãos sobre os enfermos, eles começaram a ser curados. Eu fiquei tão feliz que Deus estava me usando para curar enfermos. E passou-se depois alguns meses disso, ele voltou de uma outra viagem e falou, Theo, por que você não vem traduzir para mim de novo? Foi legal a última vez, vamos fazer de novo. Eu fui de novo com ele, comecei a ministrar alguns lugares, e traduzia com ele. No final da ministração, ele fazia as filas, e a gente ficava orando pelos enfermos. E daí eu lembro uma vez, eu estava orando pelos enfermos, e eu tava pensando comigo, nossa, hoje já curei 14 enfermos. Daí eu falei, orava mais, nossa, já foi 20 enfermos. E daí eu lembro que eu voltava e eu falava assim, Randy, hoje foi bom, cara, foram uns 25 enfermos. Ele, uau, glória a Deus, Randy, cara assim, muito, sempre muito encorajador, glória a Deus. E daí eu lembro que a gente estava indo noite após noite, vários enfermos sendo curados. Daí teve uma noite que eu comecei a orar e o cara não era curado, eu pensei, ah, deve ser falta de fé dele, vem o próximo aqui. Daí eu orava, ah, não era curado, deve ser falta de fé dela, vem o próximo. Cara, a noite inteira eu orei por não sei quantas pessoas, ninguém foi curado. Daí eu voltei para o ônibus, que a gente tinha os ônibus que levava de volta para o hotel. Daí ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, ei, acho que hoje não foi muito bom para mim, não, ninguém foi curado. Eu falei assim, é por isso que você está chateado? Eu falei, é. Ele falou assim, sabe, essa mesma raiz que te faz ficar frustrado e chateado, é a mesma raiz que te faria ficar arrogante se você curasse enfermos. E na hora eu comecei a entender. E daí aquele negócio foi tão forte para mim, eu voltei pro meu quarto e eu fui orar. E quando eu estava lá diante do Senhor, o Senhor falou comigo, Theo, qual que é a diferença entre aqueles teus amigos que você critica, que fica falando, que você critica e fala que eles lidam com células ou com almas como se fosse número, e você lidando com cura de enfermos também como se fosse número. E daí Deus falou comigo, se você não tiver compaixão pelos enfermos, não ore pelos enfermos. Faz sentido? Que é você ter o primeiro amor? É você evangelizar porque você tem um peso, um encargo do Espírito Santo, porque você fala assim, eu amo tanto essa vida que eu não posso nem imaginar que essa vida vá para o inferno. Eu amo tanto esse enfermo, eu não posso mais imaginar ele mais um minuto debaixo dessa agonia, dessa enfermidade. Eu preciso fazer algo. Agora, isso é entre você e Deus. Homem não pode julgar teu coração, mas o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Faz sentido, gente, que eu estou falando? Então, é um momento que eu começo a falar assim, sabe o que é avivamento? É quando o meu coração está convertido completamente perante ele. Deus, eu oro pelas razões corretas, eu vou para a igreja porque o meu coração está envolvido, eu estou orando pelos enfermos porque o meu coração está batendo de compaixão por eles. Faz sentido? Isso é o primeiro amor, é quando você preserva esse coração. Eu estava conversando com o Rodolfo, vocês estavam cantando a música do Rodolfo aqui, a gente acabou de sair de uma turnê fornalha. Eu estava falando com o Rodolfo, e a gente fez 14 noites, não, foram 14 noites consecutivas, algumas ou outras noites a gente teve um intervalo, mas foram 14 noites na estrada, um grupo de 30 pessoas pegando avião, pulando para tudo quanto é canto, viajando, tocando, ministrando, e cinco dessas noites eu preguei. Eu estava conversando com o Rodolfo, falei para o Rodolfo, Rodolfo, sabe uma coisa? Você começa a ficar nessa coisa assim, ó, de correria, você toca aqui e a galera está tendo encontro com Deus, glória a Deus. Todas as noites a gente viu diversas, centenas de pessoas, toda noite eram centenas de pessoas se convertendo, para honra e glória de Jesus, e a gente viu tantas pessoas entregando sua vida para Jesus. Mas eu falei para ele, sabe alguma coisa, Rodolfo? O Senhor falou comigo, ele falou assim, Deus falou comigo a mesma coisa. O que ele falou? Eu falei assim, sabe, nós termos o cuidado de proteger nosso coração, de nós não fazermos o ministério algo mecânico. Você pode simplesmente lá, pluga a tua guitarra, canta a música, faz o apelo, fala lá a mensagem, pararara, faz aquele negócio, faz todo aquele negócio lá, ah, terminou, empacota, vai embora. E o Senhor começou a falar comigo, sabe, em cinco noites, Se você se sente tentado a fazer algo mecânico, é uma coisa que eu quero que você venha vigiando no teu coração, para você preservar a autenticidade daquilo que você faz. Faz sentido? Em outras palavras, você pode fazer atividade evangélica de uma maneira mecânica. Qual que é o sinal do avivamento? Quando você volta ao primeiro amor, aonde todas as suas ações carregam coração e paixão envolvido. Todo enfermo que você ora é tipo, Deus, eu sinto compaixão por esse sofrimento. Toda pessoa que você evangeliza, Deus, eu preciso que ele entre no reino de Deus. Toda pessoa que você está discipulando, Deus, eu preciso ver ele crescer na estatura de Cristo. De coração. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Agora, como que você faz isso? Isso é o Espírito Santo sondando teu coração entre você e ele. E eu estou falando de uma coisa que eu tenho que vigiar todos os dias. Toda vez que eu pego o microfone e subo para um púlpito, eu tenho que falar, eu não vou ser mecânico. Faz sentido? Eu vou fazer com o meu coração. Eu já preguei tantas vezes que eu consigo ficar assim. Deus abençoe, amém. Pego o avião e vou próximo. Mas isso não seria correto perante Deus. Eu tenho que preservar o meu coração sensível perante Ele. Faz sentido, gente? Então, o Senhor está nos chamando como igreja a manter o nosso coração sensível. Mesmo em meio a um crescimento, mesmo em meio ao Evangelho se expandindo pelos quatro cantos do Brasil, e glória a Deus por isso, mas Deus, nós queremos fazer isso com o primeiro amor. Quem pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Agora, olha só, o segundo ponto do que acontece, e eu já meio que já entrei nesse segundo ponto, a segunda característica do que seria um avivamento genuíno. O segundo ponto é que os crentes que são despertos, os crentes que têm o seu primeiro amor renovado, eles passam então a evangelizar com ousadia e amor. Então, você começa a enxergar então uma colheita. Fala comigo, colheita. Então você começa a ver pessoas vindo a rodo, são milhares, milhares, até milhões de pessoas vindo para Jesus. Teve um avivamento na Califórnia na década de 70 que começou com os hippies. E os hippies eram uma geração de jovens que estavam procurando no ocultismo sentido espiritual. E Deus soprou o vento do Espírito Santo sobre a costa oeste dos Estados Unidos. E lá começou então um avivamento que as pessoas chamaram de Jesus People Movement, o movimento das pessoas de Jesus, as pessoas de Jesus. E cara, eles falavam que em questão de 3 a 4 anos, 2 milhões de adolescentes foram salvos e batizados pelas praias da Califórnia. Para pensar nisso, em 3 a 4 anos, eu tenho um dos meus mentores, é um pastor da Bethel Church, o Michael, pastor Michael, ele vem umas 3, 4 vezes por ano para o Brasil, para estar lá com a gente no Dunamis e com a Monte Sião. E ele falava assim para mim, Theo, ele se converteu nesse avivamento. Ele falou assim, Theo, você ia para qualquer praia, todo sábado tinha batismo. Era batismo de 3 mil jovens, todo mundo sendo batizado na praia. E pessoas iam para a praia, eles assistiam as pessoas sendo batizadas e perguntavam, que é isso? E os caras falavam, essas são pessoas entregando sua vida para Jesus. Ah, eu quero isso. E na hora, os caras, os banhistas na praia, eles perguntavam, me fala aqui esse negócio de Jesus. Eles eram evangelizados, entra na fila aqui para você ser batizado. E os caras eram batizados na praia, assim, todos os sábados por 4 anos. Foram mais de 2 milhões. Isso foi tão, tão contundente que tem até hoje, se você for no Google, você pode pôr Time, a revista Time, que é tipo a Veja dos Estados Unidos, a maior revista jornalística dos Estados Unidos. Eles têm a capa e eles sobre esse movimento, e eles chamam de a Revolução de Jesus. Então, quer dizer, a gente vê em diversos momentos ao longo da história da igreja. Você pega os avivamentos da Argentina na década de 80, estádios de pessoas sendo salvas, as cruzadas de Billy Graham. E ultimamente, eu sei que no Brasil, ao redor, também até através da Igreja da Paz e outras igrejas, Deus está trazendo uma colheita de almas para dentro do reino. E glória a Deus por isso. Olha só, se você começa a analisar a história da igreja, você começa a ver que em 1730 e pouco, eu sei que é difícil a gente imaginar isso tão tempo atrás, mas começou com dois irmãos ingleses, John Wesley e Charles Wesley. Eles começaram o movimento metodista. grandes multidões vinham para Jesus. Chamavam isso do primeiro grande despertar. Mais tarde começou então o avivamento que chegou em 1904 na rua Azusa, em 1904 no país de Gales, depois em 1906 na rua Azusa, e começou até, eu sei que aqui em Belém começou onde entrou a Assembleia de Deus pelo Brasil, e são missionários que foram enviados por conta desse avivamento. Então a gente vê ao longo da história, são histórias onde, avivamentos onde milhares e milhares de pessoas vieram para Jesus. Mas deixa eu te falar a terceira fase de um avivamento. E é isso que eu creio que Deus está querendo nos levar como igreja de Jesus Cristo. Porque como igreja brasileira, nós já experimentamos a primeira característica de um avivamento, que é os santos voltando ao primeiro amor, aonde a igreja de Jesus Cristo é desperta. Nós também experimentamos a segunda característica de um avivamento, aonde nós temos a igreja de Jesus Cristo crescendo, aonde existe evangelismo, aonde existe a colheita, onde o perdido está vindo para conhecer Jesus, aonde o pródigo volta para a casa do pai. Mas deixa eu te falar, o verdadeiro avivamento ele culmina nessa terceira característica. E essa terceira característica, você começa a analisar o avivamento, ele começa com um despertar espiritual dentro da vida do crente, ele continua para uma colheita ao perdido, mas ele culmina numa reforma social. Faz sentido? Aonde você começa a enxergar a oração de Jesus se concretizando, assim na terra como no céu. Quando você começa a entender como que é o reino de Deus, e você lê a descrição do reino de Deus, o reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem crê nisso? Agora você olha para o Brasil, eu não estou vendo muita paz ultimamente, eu não estou vendo muita justiça ultimamente, não estou vendo muita esperança nem alegria ultimamente. Então, o que está acontecendo? Nós tivemos muito êxito nessas primeiras duas características do avivamento, mas está chegando o momento, e eu estou falando aqui para você, se você tem 35 anos para baixo, levanta a tua mão. Se você tem 35 anos para baixo, levanta a tua mão, bem alto, bem alto. Eu estou falando com você. Hoje nós estamos com bastão na mão, e eu não estou falando que Deus não vai usar de pessoas de 35 para cima, com certeza Deus já está usando e vai continuar usando, mas o que eu estou falando é, nós jovens, nós iremos ser os futuros líderes da nação, e nós temos que entender que a nossa espiritualidade tem que sair tem que ir além das quatro paredes da igreja. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O Senhor está nos chamando para entender o reino de Deus como, você sabia, para pensar nisso, que o reino de Deus é tão grande que ele não consegue ser contido só dentro da igreja. Faz sentido, gente? O reino de Deus é tão grande que ele precisa invadir a arena ou a esfera da política brasileira. Quem acha que precisa um pouco de reino de Deus naquela esfera? O reino de Deus é tão grande que ele precisa entrar na comunicação e mídia. O reino de Deus é tão grande que ele precisa entrar na artes e no entretenimento. O reino de Deus tem que entrar dentro do mundo de negócios e na economia. O reino de Deus tem que entrar dentro da educação, da esfera da educação. O reino de Deus tem que entrar dentro da esfera das ciências e do mundo acadêmico. O reino de Deus tem que entrar para dentro da esfera da família. Faz sentido, gente? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, eu fui sofrer por Jesus num lugar chamado Havaí. Alguém conhece Havaí? Alguém tinha que ir lá sofrer por Jesus, eu falei, eis-me aqui. E eu fui para essa ilha lá no Pacífico, dar aula e treinamento para uns missionários da Jocum. E eu passei por Jocum, mas quando eu vou para a base da Jocum em Kona, no Havaí, eu faço sempre um pedido para eles. Eu dou aula quando vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu fique falando aí 6-7 horas por dia, eu faço. Só você tem que fazer uma coisa para mim. Eles falam, o que você precisa? Eu preciso de uma refeição com o fundador da Jocum, com o Lauren Cunningham. E eles falam, sempre que eu vou, eles de alguma maneira, eles me dão essa honra e privilégio. Para mim vale todo o esforço para ir, só para eu passar, nem se for 30 minutos com esse homem, que é um homem que me inspirou tanto. E eu fui almoçar com o Lauren Cunningham esses meses atrás, que é o fundador da Jocum. E esse senhor de 83 anos de idade, ele tem 83 anos de idade, sabe, eu comecei a olhar para ele e eu comecei a ver um cara que tem uma paixão ardendo por almas, ainda com 83 anos de idade, O cara estava falando para mim: Theo, depois do meu almoço aqui eu tenho uma outra reunião, eu tenho que comprar uma outra propriedade, porque eu tenho que continuar construindo uma outra base missionária, para a gente treinar mais missionários, porque a gente tem que alcançar mais gente. Eu falei: Lauren, o que você tem feito ultimamente? Ele falou assim: eu tenho sonhado com um projeto que Deus ainda vai fazer eu cumprir. Eu pensei: o cara tem 83 anos, o cara está sonhando. Qual é esse projeto? Eu quero pôr uma Bíblia em todo lar do globo antes de eu morrer. Eu pensei: cara, é melhor você ir rápido, você está com 83 anos. E ele está com esse projeto já faz 6 anos, chamado Bible Project. Eles estão na janela 10h40, eles mapearam todas, até aldeias. Ele até me convocou e eu falei: sim, agora eu vou ter que cumprir minha palavra. Ele falou assim, ele me desafiou: eu te desafio você levar jovens do Dunamis, e eu vou estender esse desafio aqui para quem quiser aqui, você pode vir comigo. Eu desafio você levar os jovens do Dunamis para dentro dos Himalaias. Tem lugares no Himalaias que não tem estrada, não tem aeroporto. A única maneira que você chega lá é escalando por 7 a 10 dias. Então eles montaram uma academia de crossfit. Quem gosta de crossfit aqui? Tem crossfiteiro aqui? Tá bom. Então, se você vai na base da Jocum lá em Kona, tem uma academia de crossfit. E os missionários lá ficam malhando. Eles fazem estudo bíblico, eles fazem treinamento, eles fazem o serviço comunitário que eles fazem. E à tarde os caras ficam malhando, correndo que nem uns malucos lá, levantando peso, fazendo todas as coisas, porque eles estão se preparando fisicamente, porque eles têm escaladas para dentro dos Himalaias. E eles têm mapeados, são vilarejos hindus lá naquela região do Nepal, nos Himalaias, do Butão, aquela região. É a região menos evangelizada do mundo. Tem pessoas lá que nunca ouviram falar o nome Jesus, não tem a mínima noção quem é Jesus. E tem pessoas que nunca viram uma Bíblia na vida. Então eles conseguiram uma tecnologia onde tem um empresário coreano que ele pegou a Bíblia, ele conseguiu botar em chipzinho de celular. Sabe esse chipzinho que você tem no seu celular? Como chama isso? Chip? Chip. Então, daí eles pegam esses chips, eu vi, são sacolas de chips, assim, eles socam aqueles chips, fecham as sacolas. Sabe aquelas mochilas de mochileiro, aqueles caras que faz mochilão na Europa, aquelas mochilas que vem daqui até aqui em cima? Eles enchem aquilo de chip, um pouquinho de muda de roupa, eles botam 10 desses missionários bem preparados fisicamente, e eles se metem para dentro da neve, eles fazem escaladas de 10 dias, para dentro, subindo dos Himalaias, chegam em aldeias e começam a distribuir chips para as aldeias inteiras. Daí chega outra aldeia, e todos os lugares que eles vão, eles falaram para mim. Eu estava com um dos meus amigos, é um dos líderes nesse projeto. Ele falou para mim: Theo, é incrível, você vai para o meio dos Himalaias, lá no meio da montanha. Você pensa: cara, aqui não existe civilização, o cara tem um celular. Daí ele bota o chipzinho lá, bum, ele começa a ler a Bíblia. Ele falou assim que teve uma noite que eles estavam lá, e daí o cara botou a Bíblia, o senhor que era tipo um chefe da aldeia, é um senhor de idade já, e no meio da noite nevou tanto que tampou, eles não conseguiam sair da casinha deles, porque era tanta neve. Eles falaram: o que se faz quando neva tanto? Você espera até o tempo melhorar, a neve derreter um pouco, daí você consegue abrir a porta, você consegue andar. E eles ficaram presos dentro dessa casinha. Ele falou: não dá nem para chamar de casa. Eles ficaram presos por 4 dias. Eu falei: o que você fez? Cara, eu peguei os 4 dias e eu discipulei esse cara. Esse cara leu o Novo Testamento 4 vezes em 4 dias. Imagina isso. E o que você fez depois? Depois eu discipulei ele com o Mateus, e eu botei a mão na cabeça e falei: você é o pastor, vamos começar uma igreja agora. Bum, saímos de lá com uma igreja formada. Cara, é assim que faz. Quantos entendem que o evangelho é simples e poderoso? Não tem que complicar as coisas. Então, eu estava falando com o Lauren, e o Lauren falava assim para mim: Theo, sabe qual que é o... Ele falou assim: cara, o que Deus está fazendo no Dunamis? Eu comecei a falar para ele: eu tenho um sonho de um dia, é uma outra história aqui que eu não tenho tempo para entrar, porque é muita história, gente. Mas Deus deu uma fazenda para a gente lá no Dunamis, no estado de São Paulo, bem na fronteira de São Paulo com o Paraná, numa cidadezinha chamada Registro. Alguém já ouviu falar de Registro? Tá. Então é bem perto da fronteira de São Paulo e Paraná. O Senhor falou com a gente que Ele daria nos daria uma fazenda. A gente orou, Deus falou: Registro. A gente foi lá, o cara falou que a fazenda valia 14 milhões de reais. E a gente falou: quem tem 14 milhões de reais aqui? Não, ninguém tinha 14 milhões de reais. Eu perguntei: quem tem 14 mil reais? Ninguém tinha 14 mil reais. Então eu falei, Deus, então dá na mesma, 14 mil reais, 14 milhões de reais, dá na mesma, então ele está lascado. É só o Senhor aparecer, porque senão não vai ter nenhuma, não tem fazenda. Deixa eu falar uma coisa, Deus fez surgir numa conferência Dunamis um atleta multimilionário que foi tão impactado pelo poder de Deus numa conferência Dunamis que nós fizemos lá dentro da Universidade de Mackenzie. Depois ele veio me procurar. Sabe por quê? Ele falou que veio uma irmãzinha do Coque. Você conhece a irmãzinha do Coque? Da Canelinha? Cheio! Sabe aquelas que faz isso? Sabe o que eu tô falando? Ele tava na casa da sogra dele de férias. Não era temporada, ele é um jogador profissional. Ele tava na casa da sogra dele, bateu a porta, era uma irmãzinha do Coque. Ela abriu a porta e falou assim: Varão! Eu tenho a palavra de Deus para você. Eles fizeram o círculo da oração no meio da sala da sogra dele. Ela começou, chei, chei, chei, e começou a profetizar para esse jogador. Sabe o que ela falou? Tá vindo para você. Olha só, ela falou isso no domingo. Falou assim, ó, domingo à tarde, depois do culto, estava lá almoçando na casa da sogra, a mulher apareceu. Falou assim, ó, tá vindo para você uma terra gigante, é uma fazenda, é verde, é uma empreitada do reino de Deus. Se você puser o teu dinheiro lá, você e todas as tuas futuras gerações serão abençoadas, porque é algo que vai abençoar o reino de Deus e discipular uma nação. É isso que ela falou isso para ele. Na quarta-feira ele descobriu que o Dunamis estava atrás de comprar uma fazenda. Ele perguntou, quanto que está? Ele falou assim, os caras estão dando uma oferta de 14 milhões, só que a gente não vai pagar isso. Deus falou para um cara da minha equipe, a gente não vai comprar por 14 milhões, a gente vai comprar por 3,5 milhões. Eu falei, você está maluco, cara? Como assim? O cara está vendendo a 14 milhões, o cara vai vender a 3,5 milhões? Eu fui para a reunião com esses donos, todos uns executivos, tudo cheio da grana lá em São Paulo. Sentei na reunião porque os caras queriam conhecer, eu ia dar a proposta de 3,5 milhões e levar um tapa na cara. Tipo, como? Eu estou vendendo por 14 milhões, você vai me dar uma prova de 3,5 milhões. Eu cheguei lá e eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim, conta o teu testemunho. Deixa eu falar uma coisa, se você está numa reunião de negócios, a última coisa que você faz é contar o teu testemunho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, faz sentido o que eu estou falando? Mas o Espírito Santo ficou incomodando, e isso, todo mundo lá no cafezinho, sabe, começo de reunião, vi um cafezinho, não, um adoçante, e eu lá, tipo... Deus, o que eu faço? Conta o testemunho. Não, coisa da minha cabeça. Conta o testemunho. Não, estou viajando na maionese. Não. Quem já teve esse momento com Deus? Tá. Então eu estou lá, não. E daí eu finalmente falei, sabe de uma coisa? Eu não tenho 14 milhões. Eu não tenho 14 mil reais. Eu mal tenho 14 reais. Eu vou é contar meu testemunho. Se o cara quiser me dar um tapa na cara, deu um tapa na cara, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu falei, o seu Luiz, que era o cara, o dono da fazenda, antes de eu falar minhas intenções na compra dessa fazenda, deixa eu contar um pouco sobre mim. Eu contei meu testemunho, contei da Índia, que eu falei um pouco para vocês, contei como Deus me alcançou, que eu estava muito louco numa boate na Flórida, bêbado, fiquei sóbrio na hora, o Espírito Santo veio. Imagina, todo mundo dançando na boate, você até tendo um momento de altar com Jesus. Tipo, foi assim que eu voltei para Jesus, gente, dentro de uma balada. E contei para eles, cara, de tudo que Deus tinha posto no meu coração como sonho. Contei para eles do Dunamis. Contei para eles do que a gente estava fazendo dentro do Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, lá em São Paulo. Contei para eles dos milagres que Deus estava fazendo dentro do Mackenzie. Cara, eu terminei de contar tudo. Eu falei assim, e eu quero comprar essa fazenda, porque o meu sonho é construir uma universidade, para nós formarmos líderes com o DNA do reino de Deus, para nós enviarmos para todas as esferas da sociedade, e não só dentro da esfera da igreja, mas para a política, para a educação, para o mundo acadêmico, para a comunicação e mídia. Quando eu estou contando isso, o cara estava chorando, o velho, o milionário, está chorando. Eu fiquei tão confuso, eu pensei, Deus, eu falei alguma coisa errada? E daí, sabe o que ele falou? Ele enxugou as lágrimas e falou assim, Theo, eu sou um católico jesuíta. Quando eu tinha 19 anos de idade, o padre veio para a minha família e falou que eu tinha que entrar no ministério, ir para o seminário para ser padre. Eu decidi não ser padre, porque mesmo eu querendo, eu pensei, eu queria garantir meu dinheiro. Eu fui e fiz engenharia, abri minha construtora, fiz meu dinheiro, era um cara muito rico. Então assim, e eu sempre carreguei dentro de mim uma culpa, que eu tinha que fazer uma coisa que seria... filantrópica ou de solidariedade. E eu falei para minha esposa, de todas as nossas posses, essa fazenda tem que ir para uma causa nobre, se é essa causa que você está querendo usar para construir essa fazenda, a gente quer vender para você. Eu falei, eu só posso comprar por 3,5 milhões. Eu nem tinha esse dinheiro. Ele enxugou as lágrimas e falou assim: tudo bem, a gente vai vender para você. Cara, ele estava precisando de 3,5 milhões. Aparece esse jogador multimilionário. Eu falo assim: ó, Deus, a mulherzinha do coco falou em nome de Deus. O cara tinha acabado de se converter, ele não sabe muito bem essas coisas. Eu só sei que foi de Deus. Quanto você precisa? Eu falei: 3,5 milhões. Tá aqui, pum, comprou uma fazenda. Tá lá a fazenda. Agora, daí teve um outro irmãozinho outro dia, falou assim: ah, eu ouvi falar que vocês compraram um sítio. Eu falei: que mané sítio? A gente comprou uma fazenda, meu irmão. Que mané sítio? Ele ficou me olhando: por que, Theo? Porque são 260 alqueires. Você tem noção do que é 260 alqueires? É uma cidade. E daí o Lauren Cunningham sabia desse testemunho, ele sentou comigo, né, lá na Jocu, e falou pra mim: Theo, você vai fazer o seguinte, você não vai entrar em discussão sobre o governo vai falar sobre família, você não vai entrar em discussão com o que o governo vai fazer isso. Mas, assim, sabe de uma coisa? Ele estava me instruindo como construir essa tal dessa fazenda, essa universidade que a gente já está começando, na verdade. E eu estava lá escutando o Lorne, e o Lorne falou uma coisa muito forte para mim. Ele falou assim: Theo, se você for estudar a história do avivamento, logo depois da reforma protestante com Martinho Lutero, assim, ó, a igreja entendeu, olhando para o Velho Testamento, como Jesus, como Deus tinha dado a planta de como construir uma sociedade para Moisés, Moisés entendeu que nós éramos, o povo de Deus, é responsável para criar família, a educação, a esfera da família e a esfera da educação. Mas e durante a reforma, quando Lutero veio com a reforma, a igreja, ela entende isso, e a igreja começa a investir em o quê? Em educação e na construção de famílias saudáveis. Mas ao longo do caminho, nós abraçamos uma mentira chamada da separação da igreja e do Estado. E nós falamos: Estado, educação é tua responsabilidade, você é responsável para prover para a família e falar o que eu tenho que fazer com a família. E o Lorne falou: não caia nesse erro. O que ele está querendo dizer? Que nós que temos o reino de Deus dentro de nós, nós é que temos que nos encarregarmos de fazer educação, nós é que temos que estar encarregados de criar famílias saudáveis, sabe o que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa, as pessoas, a mídia, toda vez que eu não tive muito contato, mas as poucas vezes que eu tive contato com a mídia, eles sempre vêm com essa pergunta: ô Theo, você que é pastor evangélico, você acha que você é contra os homossexuais? Eles sempre querem pôr isso. Não sou contra os homossexuais. Eu tenho minhas convicções do que é pecado, o que não é pecado, porque a Bíblia deixa claro. Mas eu também sou convicto que o amor de Jesus é para todos e eu tenho que amar todos. Agora, olha só que coisa doida. O Lauren falou para mim: não entra nessas discussões. Você sabia que se nós evangélicos tivéssemos as famílias mais saudáveis, o que é que a mídia, o que é que o Estado vai falar contra nós e o que o nosso conceito de família? Faz sentido? O nosso testemunho já deveria falar por si. Se nós tivéssemos os jovens mais educados, se nós tivéssemos os líderes mais educados, o que, que eles vão falar? Ah, na escola não pode falar isso, na escola pode falar isso. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o que, que eu estou querendo dizer é que quando a gente começa a entender que o avivamento genuíno tem que culminar numa transformação social, tem a ver com que nós entendermos que o reino de Deus não é só para dentro da igreja, tem que sair da igreja. E por isso que talvez uma das coisas que eu tenho meditado muito, sabe, Mateus 28:16 fala assim, na grande comissão diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala comigo, nações. Agora, Marcos 16:13 está falando assim, ó: ide e fazei discípulos de todas as pessoas. Fala comigo, pessoas. Agora, se você for entender essas três fases do avivamento, ele engloba as duas versões da grande comissão. Você começa a ver que, cara, a grande comissão, ela fala sobre conversão de pessoas. Estou falando aqui do indivíduo, e Jesus se importa com o indivíduo. A própria palavra diz que Jesus quer que todos sejam salvos. Então, a verdade é que sim, nós temos que cumprir a grande comissão quando diz respeito a fazer discípulo de todas as pessoas. Mas também existe uma outra ênfase aqui: fazer discípulo de todas as nações. E uma das coisas que eu comecei a entender é que logo pós-reforma protestante, muitos dos países europeus começaram a entender: nós não temos um evangelho que só salva a alma humana, nós temos um evangelho tão poderoso, o evangelho do reino, que ele transforma sistemas sociais. Ele tem que transformar a maneira que nós fazemos educação, ele tem que transformar a maneira como nós fazemos família, ele tem que transformar a maneira como nós fazemos comunicação, ele tem que transformar até a maneira de nós fazermos arte. Faz sentido, gente? Isso faz parte de você discipular uma nação. Então as pessoas falam para mim assim: ah, Theo, eu tenho uns amigos meus, uns gringos que eu conheço, que são muito usados por Deus, eles vêm para o Brasil e falam assim: Theo, o Brasil está em avivamento. Eu falei: por que você acha que o Brasil está em avivamento? Ah, porque o sobrenatural flui tão mais rápido aqui. Eu falei: que bom, é verdade. Eu já preguei nas suas igrejas, é difícil sobrenatural lá. Aqui no Brasil flui mais rápido mesmo. Ah, mas no Brasil, cara, as pessoas se convertem a rodo. Lá, é um ou dois e você tá feliz da vida quando os caras vêm pro altar. Eu falei: é verdade. Eu falei: mas deixa eu perguntar uma coisa. No teu país você tem o crime que a gente tem aqui? Não. No teu país você tem a corrupção que a gente tem aqui? Não, meu país não tem essa corrupção. Meu país não tem esse crime. No teu país, o teu filho estuda em colégio público? Estuda. Ele tem uma boa educação? Tem. Então deixa eu falar uma coisa, nós também temos muito que aprender com vocês. Faz sentido? Porque você está mostrando uma sociedade que é discipulada nos princípios do reino de Deus. Isso tem a ver com discipular uma nação. A gente tem tido êxito como latino-americanos em fazer discípulos de todas as pessoas. Mas está chegando um momento onde o Senhor, por isso você que levantou tua mão, você que tem 30 anos para baixo ou 35 para baixo, cara, o Senhor está nos chamando para nós sermos aqueles que vão entender Deus. O Senhor tem sido fiel. Nós temos tido uma igreja que foi desperta, uma igreja que que realmente teve seu primeiro amor renovado. Nós temos uma igreja que está fazendo a colheita, mas Deus está levantando. Deixa eu falar uma coisa, Deus está levantando não só avivalistas, Deus está levantando reformadores. Faz sentido? E Deus está levantando pessoas que vão reformar o sistema social do Brasil. Deus está levantando pessoas que vão reformar o sistema de educação, sistema de comunicação, sistema de artes e entretenimento. Está no momento onde nós temos que derrubar essa divisão do sagrado secular. Faz sentido? Sabe, o que a gente não precisa é aumentar o mercado gospel. O que nós precisamos é levar o reino de Deus para dentro do mercado. Ponto final. Faz sentido, gente? Deixa eu falar, artista, eu não sou contra artista gospel e nem a indústria fonográfica evangélica. O que eu estou falando é, se a gente não entender que, sabe, a gente pode vender nós, música, evangélicos, nós consumimos música e nós fazemos com que os artistas gospel vendem muito mais, muito mais, muito disco. Você sabia que já fazem mais de 7 ou 8 anos que os artistas gospel vendem mais disco do que Caetano Veloso e Gilberto Gil? Sabia disso? Agora, se você vai lá para Nova York, você pergunta para qualquer pessoa na meio da rua: ei, você conhece música brasileira? Conheço. Quem que você conhece música brasileira? Eles vão falar Gilberto Gil ou Caetano Veloso. Eles não vão falar um artista que carrega o DNA do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está só aumentando o nosso gueto evangélico. Quando a gente dividir e quebrar essa divisão do sagrado e secular, a gente vai começar a entrar para dentro da cultura. Faz sentido? Não, deixa eu falar uma coisa. Não existe um Senado gospel. Não existe uma escola pública gospel. Por que a gente insiste em dividir as coisas? Sabe, e quando eu falo essas coisas, as pessoas ficam um pouco chocadas, mas deixa eu falar. Isso, na verdade, eu falo com temor, porque vai requerer de nós produzimos discípulos muito mais consolidados, muito mais maduros, porque eles realmente vão ter que ser luz na escuridão e vão ter que salgar a terra no meio de um lugar onde não tem sal. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, o que Deus está falando, nos chamando, se nós entendermos o evangelho, que é um evangelho, o verdadeiro evangelho social, não é aquilo que um partido quer oferecer, aquilo que o outro partido fala que tem a verdade. O verdadeiro evangelho social é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho do reino de Deus, ele não só transforma a alma humana, ele transforma sociedades. Faz sentido, gente? E aqui o que Deus está querendo nos ensinar aqui é que, sabe, quando eu começo a olhar para a grande comissão, o Senhor está falando assim: ó, fazer discípulo de todas as nações. Nós temos tido êxito em fazer discípulo de todas as pessoas, mas o Senhor está nos chamando para nós discipularmos uma nação. Como que nós discipulamos uma nação? Eu falo para você, como que você discipula? Amando Jesus com todo o teu coração, amando o próximo como a si mesmo, mas reconhecendo o dom que Deus te deu. E eu sou pastor e eu vivo atrás do púlpito. E eu sei, a minha mãe estava me falando, antes dele falecer, um homem chamado Peter Wagner, um teólogo, ele estudou muito sobre a questão da reforma, depois com a revelação do Evangelho do Reino. Ele falava assim, ó, de 20 cristãos, apenas um servirá a Deus atrás de um púlpito. Então, o que os outros 19 fazem? Os outros 19 vão servir a Deus da mesma maneira como aqueles que servem atrás do púlpito servem a Deus, mas vão servir a Deus, talvez dentro de um consultório odontológico, talvez dentro de uma enfermagem num hospital, servindo a Deus, talvez dentro da polícia, servindo a Deus, faz sentido o que eu estou falando, gente? Servindo a Deus dentro da sala de aula como um professor, porque todos nós somos ministros de tempo integral. Levanta tua mão, repita comigo, eu sou um ministro de tempo integral. Faz sentido? A única diferença da pessoa do teu lado é que talvez vocês tenham campos missionários diferentes, mas todos nós somos missionários. A nossa profissão é só um meio. E por isso eu falo, qual que seria a coisa mais espiritual para você jovem? É você entender, Deus, para onde que o Senhor me chamou? Tem coisa, eu falo, cara, a igreja sempre vai ser a igreja, é a concessionária oficial do Reino dos Céus. Você vem para a igreja para você receber treinamento, para ser capacitado, para você levar isso para a sociedade e continuar a revolução de Jesus lá fora. Mas eu falo, mas nem todo mundo vai estar trabalhando dentro da igreja. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Se eu estiver falando qualquer outra coisa errada aqui, o teu pastor vem aqui e me corrige depois. Mas deixa eu te falar, o Senhor está nos chamando, uma revolução, uma geração de pessoas que vão falar assim, Deus, se o Senhor está me chamando para ser um professor, eu vou levar o reino de Deus através das minhas aulas dentro daquele colégio público. Se o Senhor está me chamando para ser um fisioterapeuta dentro daquele departamento de fisioterapia daquele hospital, eu vou estar orando pelos enfermos. E o Senhor, se o Senhor não curar de maneira sobrenatural, o Senhor cura através da medicina. Faz sentido? Mas o Senhor está curando. É isso que Deus está querendo fazer. E eu estou falando aqui, eu sinto de Deus, sabe? O Senhor hoje, Ele está querendo recrutar pessoas para dizerem sim ao sonho de Deus na tua vida. Cara, isso falar, Deus, eu sei que tem alguns aqui que são chamados para a política. Tem pessoas que são aqui chamadas para entrarem no nível de educação, na esfera da educação. Nós precisamos de pessoas dentro do sistema público de educação. Nós precisamos de pessoas que são jornalistas. Eu estava conversando outro. Eu vou contar um testemunho para vocês. Outro dia eu estava na igreja. E daí eu estava para pregar. E eu olhei para uma irmã que estava sentada lá. E eu falei, cara, de onde que essa mulher, cara? Eu conheço essa mulher de algum lugar. Daí eu fui descobrir que ela era uma atriz. Eu não conhecia ela, que eu tinha visto lá na televisão. E daí eu falei, mas não é possível. O que ela está fazendo aqui? E daí um amigo meu, que é um ator também, ele veio para mim e falou assim, Theo, sabe quem que é aquela atriz? É uma atriz muito famosa. Eu falei, é ela mesmo? Mas ela também está sem maquiagem. Eu falei, então faz sentido. Mas ele falou assim para mim, cara, eu falei, mas o que ela está fazendo? Ela é crente? Ela falou assim, ela acabou de se converter. Eu falei, mas como que ela se converteu? Ela se converteu na minha reunião de oração. Eu falei, mas que reunião de oração? Esse cara, ele é um ator. Ele faz novela de Globo, de Record, tudo isso aí. Ele se converteu. E o que ele falou? Ele falou assim, que teve um pastor que falou para ele assim, ó, larga a novela, larga tudo que você está fazendo. E ele veio falar para mim, eu falei, você tem que pecar para exercer a tua profissão? Ele falou, não, dá para exercer minha profissão sem pecar. Então não larga, eu vou te discipular de perto, você vai continuar aí dentro. E ele continua lá dentro, continua até hoje lá dentro, eu faço discipulado com ele semanalmente, eu e ele. E quando eu estou conversando com ele falou assim, ela faz parte do meu grupo. Eu falei, o teu grupo. Ele começou uma reunião de oração e começou dentro do lado do Projac, lá da Globo. Começou a colar vários artistas da Globo, todo mundo faminto. Vai gente que é budista, vai gente que é ateu, vai gente que é católico, vai gente que não sabe o que é, acaba se convertendo também. Vai gente que é evangélico. Eles vão lá e eles fazem. Esse cara passou um tempo lá no IHOP, sabe? Aquela casa internacional de oração lá em Kansas. E ele falou assim, eu faço aquilo lá que eu vejo, eu, às vezes até ligo, eles têm uma transmissão ao vivo, até ligo o computador e a gente fica lá, orando. Eu nem sei, às vezes eu pego o violão, toco, canto uma música, abro a Bíblia tal, e aí, ela acabou de se converter. E eu comecei a falar assim, sério mesmo? É. E ele falou, sabe aquele outro cara lá? Ele falou, o que tem aquele cara lá? Aquele cara lá é o maior empresário de artistas lá do Rio de Janeiro. Eu falei, sério? Ele está começando a vir com ela também. Comecei a entender, daí ele começou a falar para mim, Theo, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de roteiristas que vão escrever uma novela de uma Globo, de uma Record. Não precisa falar que é evangélico, mas ponha princípios bíblicos lá dentro. Faz uma novela boa e põe princípios. E dessa maneira, deixa eu falar, o reino de Deus, ele tem que entrar na sociedade para discipular uma nação. ou implicitamente ou explicitamente. Tem uns que são chamados para fazer de uma maneira explícita, outros são chamados para fazer de uma maneira implícita. Faz sentido o que eu tô falando? E cara, eu sonho, cara, eu tava conversando, eu tava em Nova York e eu fui para uma reunião de oração toda quinta-feira, 6 horas da manhã, em Wall Street. Um amigo meu falou para mim, vai tal endereço. Eu falei, cara, você tem certeza que essa reunião existe? Quem que tá orando 6 horas da manhã em Wall Street, lá em Nova York? Eu falei assim, vai lá, beleza. Eu apareci nessa reunião, tinham 40 homens, é uma reunião só para homens. 40 homens. Tava sentado lá na reunião, um cara começou a liderar a reunião. E ele começava a orar, tal. Cara, eu sentia tanto unção quando o cara orava. No final de tudo, eu falei pra ele, e aí cara, eu me apresentei, e o cara falou o nome dele, ele falou assim pra mim, cara, eu quero pagar um café pra você hoje. Vamos lá pra aquele lugar lá, tem um café aqui perto, eu vou pagar o teu café hoje. Eu fui lá pra tomar café com ele. Fui sentar, eu pensei, e você pastoreia que igreja? Eu falei, não pastoreia nenhuma igreja não. Você não é pastor não? Não. O que você faz? Eu sou executivo. Mas o que você faz? Alguém já ouviu falar de uma marca de moda chamada Yves Saint Laurent, YSL? Alguém já ouviu falar disso? Ele falou assim, eu sou o presidente da Yves Saint Laurent. Eu falei, como assim, cara? Eu sou o presidente da Yves Saint Laurent. Eu falei, e o que você faz? Ele falou assim, cara, eu estava sentado com outros executivos cristãos um dia, eu falei, por que a gente não começa uma reunião às 6 horas da manhã, faz uma coisa super difícil, e vamos ver quem que aparece para orar? Ele falou assim, e tá cheio de gente do mercado vindo orar. Eu falei assim, e quando eu estou lá na Yves Saint Laurent, eu estou cercado de pessoas que não acreditam que eu acredito, que tem uma opinião diferente de família do que eu, só que eu amo as pessoas. E ele falou uma coisa muito interessante para mim, ele falou assim, Theo, sabe qual que é o meu maior testemunho? Eu falei, qual? É o meu amor pela minha esposa. Quando eles começam a ver como eu amo minha esposa, como minha esposa me ama, como a minha família é saudável, eles param e falam assim, então me fala um pouco sobre a tua família. Eu falo, a minha família é saudável por causa de Jesus. Então me fala esse de Jesus então. E eles sentam para escutar sobre Jesus. O que eu estou falando? O reino de Deus, ele tem que entrar dentro da moda. Faz sentido? O reino de Deus, ele tem que entrar dentro da Globo, da Record. O reino de Deus tem que entrar para dentro dos sistemas públicos de ensino do nosso país. O reino de Deus tem que entrar para tudo quanto é canto. Porque é assim que a gente vai discipular uma nação. E eu falo, você é chamado para fazer isso. Hoje eu sou uma... Eu vou terminar com esse testemunho. Eu vou terminar com esse testemunho, depois eu vou orar, porque eu creio que Deus vai despertar alguma coisa no nosso coração hoje. Quem tem fé disso? Deus vai destravar destinos hoje à noite. Eu estava com eu fui chamado há 8 anos atrás para falar num churrasco. Era um garoto que era do grupo de jovens. Ele falou, Theo, eu estou organizando um churrasco. Eu vou chamar todos os meus amigos que não são crentes para esse churrasco. E eu quero que você vá lá e você conte o teu testemunho e que você faça um apelo. Eu falei, beleza, eu vou lá. Churrasco de graça, eu vou. E eu apareci, fui pro churrasco, teve uma pelada lá, os caras estavam jogando bola, terminou o futebol, eles foram comer, terminou comer, de repente um cara puxou um violão, um cara que era da igreja também, falou, eu vou cantar uma música aqui e daqui a pouco o Theo vai contar uma história para vocês. Cantou um louvor lá, de repente eu entrei com o meu testemunho. Falei rapidinho, eu perguntei, galera, quem quer ter essa mesma experiência que eu tive, levanta a mão, eu vou orar com vocês, Jesus vai entrar no teu coração agora. Umas 3 pessoas levantaram a mão, um deles era um menino chamado Henrique. O Henrique levantou a mão. Eu falei, como que você chama? Henrique, repita essa oração comigo. Ele fez a oração do pecador, se converteu. E eu pensei, nunca mais vou ver o Henrique. Domingo seguinte, estava lá o Henrique na igreja. Eu perguntei para o menino que fez o churrasco, ô Lucas, você chamou o Henrique? Ele é meu colega, ele é um dos meus melhores amigos. Que bom, ele entregou a vida dele para Jesus. O Henrique começou a vir para a igreja. O Henrique vem de uma família que eles são ateus. Eles não acreditam que Deus existe. Na verdade, não só eles não acreditam que Deus existe, eles têm raiva daqueles que acreditam que Deus existe e têm uma raiva especial com o evangélico. Você conhece gente que tem essa raiva? Tá. Então, eles têm uma raiva assim, ultra especial com o evangélico. Daí quando eles descobriram que o Henrique se tornou crente, os caras, meu Deus, é o fim do mundo. Meu Deus, o cara é crente. E eles proibiram o Henrique de orar e ler a Bíblia em casa. Então o que o Henrique fazia? O Henrique ligava o chuveiro para tomar banho, ele levava a Bíblia dele embrulhada na toalha, ele entrava, ele ligava o chuveiro, ele ajoelhava do lado da privada, ele ficava orando, ele lia a Bíblia e ele começou a tomar chuveiros bem longos, porque era o devocional dele. E o Henrique, cara, ele tem algo especial. Quando eu comecei a olhar, ele falou, ele participava de tudo, eu escutei uma coisa muito doida no meu espírito. Eu falei, o Senhor falou comigo, põe o Henrique de líder de intercessão do Dunamis. Deus, mas o menino é convertido faz 2 anos só. Põe ele como líder de intercessão de todo o Dunamis. Chamei o Henrique e falei, ô Henrique, você quer ser intercessor do Dunamis? Cara, o cara topou na hora, o cara era muito aplicado. Ele estava prestando vestibular, na verdade ele já tinha entrado no primeiro ano de faculdade. Ele falou assim, cara, eu vou ser. O cara mobilizou. Até hoje, na verdade ele está fazendo uma transição, está passando para uma outra pessoa, mas os últimos 8 anos ele é o líder, chefe de todos os intercessores do Dunamis. Começou assim. Daí o Henrique começou, daí um dia ele falou assim para mim, Theo, eu preciso de um emprego. Ora comigo? Oro. Comecei a orar com ele. Ele estava no primeiro ano de faculdade dele. Daí ele voltou, tipo, 3 semanas seguintes, falou assim, Theo, Deus respondeu minha oração. É mesmo? Eu recebi um emprego, mas não é um emprego, é mais ou menos uma oportunidade para eu estar trabalhando num evento das Nações Unidas em São Paulo. Ah, o que você vai fazer? Eu vou acompanhar os visitantes que estão vindo, os dignatários, as pessoas importantes que vêm para esse evento. Ah, que legal, Henrique. A gente orou com ele, a gente abençoou ele, ele vai estar em contato com pessoas que são muito influentes, a gente abençoou ele e ele foi. Daí, de repente, ele começou a falar comigo. O pessoal gostou muito do que eu fiz lá nesse evento, eles me ofereceram um emprego. Mas como assim? Eles me ofereceram um emprego no escritório das Nações Unidas aqui em São Paulo. Então, calma aí, você tem 19 anos de idade, não, 20 anos de idade, na época ele tinha 20 anos. Você tem 20 anos de idade e você vai trabalhar nas Nações Unidas? Ele falou assim, eu sempre sonhei em trabalhar nas Nações Unidas, eu particularmente. Eu fiquei com inveja do Henrique. Na verdade, eu fiquei bem feliz por ele. Falei, cara, que da hora, cara, que animal que você vai para as Nações Unidas. Ele foi trabalhar nas Nações Unidas, ficou trabalhando lá um ano nas Nações Unidas. De repente, ele chegou para mim e falou assim, Theo, o senhor falou para mim que eu tenho que pedir as contas das Nações Unidas. Eu falei, cara, você tem um emprego nas Nações Unidas, você tem 20 anos, cara. E ele falou assim, mas Deus falou para... Eu falei, bom, se Deus falou para você, vai lá e pede a conta. Ele pediu a conta das Nações Unidas, cara. Eu pensando, mano, que maluco, é muito doido, né? Eu sendo tipo um pastor, tipo, amém, o que o senhor falar, seja fiel para aquela voz de Deus que ele... E eu tô pensando, cara, maluco, o cara vai... Eu tô assim, tipo, dentro de mim, né? Mas eu tenho que ser pastor bem, assim, pastor responsável. E, cara, o cara pediu as contas, né? E não era que era de Deus mesmo, ele ficou um mês sem trabalhar, ele ficava em casa orando, o bicho ora que nem uma máquina, tipo, o cara é uma máquina de oração. Ele ficava orando. E daí, de repente, ele falou assim, Theo, eu recebi um telefonema. Qual que é o telefonema? O Banco Mundial quer me contratar. Eu falei, moleque, como assim, cara? Você tem 21 anos de idade, cara. Você já trabalhou para Nações Unidas, você vai trabalhar no Banco Mundial? Mas o que eu tenho que fazer? O que você vai fazer? Eu acho que eu tenho que aceitar. Vamos morar junto, né? A gente orou um pouco. E aí? Eu tenho que aceitar, amém, então eu estou te abençoando, só que eu vou ter que mudar para Brasília. Eu falei, não tem problema, vai lá, você vai lá para a igreja de um amigo meu, o pastor Gustavo Paiva, vai lá, você vai lá, eu já liguei para ele, ele vai te receber. Daí ele começou a frequentar lá a igreja, ele começou a trabalhar no Banco Mundial. Ele está trabalhando no Banco Mundial, um dia ele me liga, ele fala assim, Theo, Deus falou para mim que eu tenho que pedir as contas do Banco Mundial. Eu falei, meu, você está de brincadeira comigo, né, cara? Daí ele falou assim, é verdade. Eu falei, tá bom, então ora aí, Deus vai falar pra você o que você tem que fazer, a gente orou no telefone e tal, vamos ficar uma semana aí, faz um jejum e depois você me liga de novo. Ele falou, Deus tá falando pra eu pedir as contas. Então o cara pediu as contas do Banco Mundial, ele tem com uns 22 anos de idade nesse momento, tipo, 22 anos de idade, o cara, quem pode aos 22 anos de idade falar assim, eu pedi as contas da ONU e eu pedi as contas no Banco Mundial, e o cara estudando junto, sem terminar a faculdade, terminou, ele falou assim, eu vou voltar pra São Paulo. Falou, tá bom. Voltou pra São Paulo, chegou lá em São Paulo e falou assim, falei, e agora, o que você vai fazer? Ah, agora eu vou continuar esperando em Deus, Deus vai fazer, abrir uma porta. E nesse ínter, ele vai fazer o quê? Eu vou ser voluntário. O cara vinha, ele era voluntário na igreja, ele fazia estoque, fazia inventário da loja de produtos que a gente tem lá, da livraria que a gente tem, ele fazia faxina, o cara fazia, ele empilhava cadeira para culto, alinhava as cadeiras no culto, ele fazia tudo. E ele tá lá um mês, 2 meses, chegou 2 meses, ele vem para mim e fala assim, Theo, a ONU entrou em contato comigo de novo. Eu falei, o que eles estão falando? Eles estão me dando uma posição oficial lá em Nova York, vou ter que mudar para Nova York. Eu falei, vai, cara! E ele falou assim, mas eu acho que Deus está falando para eu não ir. Eu falei, qual que é teu problema, moleque? Eu falei, como um bom pastor, amém, você tem que fazer o que o Espírito Santo está te direcionando. Vamos orar. Espírito Santo, que a paz seja o árbitro do vosso coração. Daí, ele chegou e falou não para essa proposta. Não, o que eu vou te falar, perante Deus, Deu 3 semanas, o cara vem para minha sala de novo, bate e fala: Theo, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? O Banco Mundial entrou em contato comigo. Eu falei: e aí? Eles me ofereceram uma... Ele falou assim: a vice-presidente do Banco Mundial em Washington DC, que é a central do Banco Mundial, a vice-presidente entrou em contato comigo, ela me ofereceu uma posição para trabalhar na equipe dela, só que eu vou ter que mudar para Washington. E o caramba, Deus é fiel. E ele falou assim: mas pastor, eu acho que não é para eu ir. Eu falei: que moleque besta. Amém, irmão, você faz o que o Espírito Santo te guiar. O cara, eu tô pensando, meu, o moleque já trabalhou na ONU, pediu as contas. O cara, eles vão e falam: não, a gente quer você trabalhar em Nova York. O cara fala: não. Ele trabalhou no Banco Mundial, pediu as contas. Eles chegam e falam pra ele pedir, pra vir pra Washington, ele fala: não. Eu falei: Deus, que é isso, Deus? E daí eu tive uma ideia. Eu falei: isso deve ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus pra eu oferecer uma posição pra ele aqui na igreja. Eu pensei, deve ser de Deus. E daí eu comecei a orar, eu falei assim: ah, eu vou. E daí eu fui, conversei com o presbitério. Falei: ó, meu irmão, eu tô sentindo isso. Vocês sabem o Henrique, o caráter dele é impecável. Ele é um homem de Deus. Ele tem isso, tem aquilo. E todo mundo ama o Henrique lá. Eu tô pensando em trazer ele para trabalhar aqui na igreja de tempo integral. E o pessoal tá tipo: ah, vamos orar, eu não tenho nada contra isso, vamos continuar orando, vamos escutar Deus. E eu voltei pro meu canto e o Espírito Santo veio falar comigo. O Espírito Santo falou comigo: não seja egoísta. O Henrique não é para a tua igreja, o Henrique é para a nação. Eu falei: como assim? Na hora o Espírito Santo começou a falar comigo: você está agindo de uma maneira tão míope e egoísta, pensando que eu posso pegar esse menino, que é um grande potencial, obviamente, só entender um pouco da trajetória dele, e pôr ele como um líder dentro da igreja. Ele é um homem de Deus. E você fala assim: não, eu separei ele para ser um líder nas nações. Deu mais ou menos duas, três semanas, ele entra e fala assim: Theo, eu tenho uma entrevista de emprego, e eu queria que você orasse comigo, eu estou sentindo uma coisa muito especial nessa entrevista. Vamos orar. E a gente orou. Ele foi para essa entrevista, ele voltou, falou: eu consegui esse emprego. E basicamente o emprego, ele está trabalhando para uma fundação, um fundo, que os donos desse fundo são os donos da Ambev, sabe Ambev, né? Esses caras são os top 5 bilionários, homens mais ricos do Brasil. E o Krigner responde diretamente, o Henrique, diretamente para um desses bilionários. Ele tem falado assim para mim, contando as histórias: eu tenho tido a oportunidade de orar com eles, eu tenho tido a oportunidade de aconselhar, eu não sei porquê, de toda a equipe, às vezes eles falam: você, tá, a reunião está dispensada, você fica. E ele começa a falar assim: deixa eu te contar um pouco sobre a minha família. E na hora o Senhor começou a falar para mim: isso aí é um Daniel nos dias de hoje, esse é um José para os dias de hoje. A gente ora, a gente fala assim: Deus, levanta uma geração de Daniel. A gente ora e fala assim: ah, Deus, levanta uma geração de José. Mas a gente não tem que, a gente não parou para entender. Ou uma geração de Esther. São 3 jovens usados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas 3 jovens que fizeram algo significante para o reino fora da igreja. Faz sentido, gente? Na hora eu comecei a entender. Deus está levantando esse rapaz. Não para eu ser que nem muitos religiosos pensariam: ah, põe ele dentro da igreja, põe ele atrás de um púlpito aqui, se o cara consegue fazer tão bem lá fora, vai fazer bem aqui dentro. Deus falou assim: não seja egoísta, eu quero que você entenda o meu plano para discipular uma nação. E hoje eu sinto de Deus que Deus está despertando corações hoje à noite, porque tem pessoas que são chamadas sim para fazerem o que eu faço, para pastorear. Tem pessoas que são chamadas para fazer o trabalho missionário no sentido tradicional da palavra. E eu sou fruto disso, porque foi um missionário que alcançou meu avô. E o meu avô foi um missionário, por isso que nós viemos para o Brasil. E minha família está cheia de pastor, é por isso que hoje eu também sou uma das razões, porque eu estou hoje no pastoreio. Mas eu também sei que Deus está levantando pessoas para todas as esferas da sociedade. E tem pessoas que aqui estão, que Deus está te chamando para você entrar no mundo de negócios. Deus está te chamando para você entrar para dentro da política, da educação, para você entrar aqui, talvez o Krigner, esse Henrique, esse menino Henrique, que está entendendo, Deus está me levando para lugares, que talvez, eu falei para ele, Henrique, você tem acesso a lugares que eu nunca vou ter como pastor, mas você tem, e Deus está pondo em você a palavra dele para você falar para essas pessoas. E eu creio que Deus está trazendo isso para nós entendermos como jovens, jovens cristãos brasileiros, que sim, vamos continuar fazendo discípulo de todas as pessoas. Sim, o avivamento tem a ver com o despertar dos santos, o avivamento tem a ver com a colheita, mas sim, também temos que discipular uma nação, e sim, o avivamento tem a ver com nós vermos esse mover culminar numa transformação social, até que os reinos, Apocalipse diz, até que os reinos dessa terra se tornem o reino do nosso Deus. Faz sentido, gente? Aonde a gente consegue enxergar a oração de Jesus sendo cumprida, seja feita a tua vontade, o assim na terra como nos céus, aquilo que nós sonhamos que é o céu sendo refletido assim na terra. Faz sentido, gente? É isso que eu oro. Quando eu começo a ver o jornal, eu começo a falar assim, Deus é propício, tem um vácuo. E eu queria terminar com esse versículo, Lucas 11, versículo 20. Abre comigo em Lucas 11, versículo 20. Diz assim: certamente, ou verdadeiramente, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, verdadeiramente é chegado a vocês o reino de Deus. Agora, o que é que Jesus está falando? Quando existe uma libertação, aqui Jesus está falando sobre expulsar demônios, assim, ó, quando eu, pela autoridade que eu tenho, eu expulso um demônio, a pessoa que está sofrendo da opressão demoníaca, ela recebe essa libertação é uma expressão do reino de Deus. Ela está experimentando o céu na terra, a liberdade no céu, ela está experimentando aqui na terra. Faz sentido isso? Tá. Agora pula comigo para o versículo 24. Jesus continua e diz assim: quando um demônio sai de um homem, ele procura, passa por lugares áridos ou lugares secos, procurando habitação ou descanso, e não encontrando, ele diz: eu voltarei para a casa de onde saí. Próximo versículo, 25, ele diz assim: E quando ele chega e encontra a casa varrida e em ordem, versículo 26, ele então pega, ele traz com eles outros sete espíritos piores, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro estado. O que está acontecendo aqui? Eu, assim como talvez você, já orei: Deus, eu não aceito mais corrupção no Brasil. Deus, eu não quero mais essa manipulação no meu país, esse espírito de mentira, esse espírito de malandragem, eu não aceito mais no meu país, eu não aceito mais na minha sociedade. Quem já orou alguma coisa similar a isso? Deus está falando assim, ó, quando eu expulso um demônio pelo meu dedo, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Mas Jesus vai, ele começa a explicar como perambula por aí o demônio. O que ele está querendo falar? Só sobre princípios de batalha espiritual ou libertação? Sim, mas mais do que isso, eu creio que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é princípios de transformação social. Ele está falando assim, ó, mais importante do que você expulsar demônios, e não ele não está falando isso para você não expulsar demônios, pelo contrário, ele fala, expulsando o demônio pelo dedo de Deus, certamente chegado a você é o reino de Deus. Mas ele fala assim, mas ele explica por onde vai o demônio, porque ele está falando assim, o importante também é que quando o demônio dá a volta, não encontrando lugar seco para ficar, e ele volta para casa, que ele encontre a casa ocupada. Fala comigo, ocupação. Não é justo você orar pela expulsão da malandragem, não é justo você orar pela expulsão da mentira, da corrupção, da manipulação do Senado Federal, do Congresso Nacional, de Brasília, se nós não estamos dispostos a ocupar Brasília. Faz sentido? Não é justo você falar assim, em nome de Jesus, esse espírito de imoralidade que está no nosso sistema de público de ensino, nós queremos sair, sai em nome de Jesus. Só que você não está disposto a formar professores, reitores, diretores, com o amor de Jesus, com os princípios bíblicos, para eles serem os professores lá dentro. O que, que Jesus está falando? O que, que adianta? Você expulsa o demônio, ele vai, e daí ele encontra aquele negócio vazio, e ele volta com 7 espíritos piores, e para mim, isso começa a trazer um pouco sentido, daquilo que o meu pai espiritual, ele é um africano, um pastor africano, um profeta africano de Gana. Ele falou assim para mim, Theo, África é uma coisa mais doida, assim, você vai ver as maiores manifestações de Deus, e também as maiores manifestações demoníacas. Não adianta você só expulsar demônios se você não está disposto a mudar a mentalidade de líderes cristãos para eles discipularem sistemas e trazerem a implementação do reino de Deus para dentro das casas de onde os demônios antes habitavam. Faz sentido? Porque senão o estado antigo, o estado atual é pior do que o estado antigo. Faz sentido? Então o que Deus está querendo falar para nós como hoje jovens brasileiros? É que Deus está falando assim, ó, vamos expulsar demônios? Sim, vamos expulsar os demônios da corrupção. Eu quero mesmo é que o Brasil seja limpo. Eu quero mesmo que a nação venha passar por uma transformação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser tão engajado na expulsão desse demônio, que nem está no versículo 20, quanto eu estou comprometido com a ocupação do versículo 24 ao 26. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E hoje o Senhor está nos chamando para discipular uma nação. Hoje, em meio à situação que nós estamos passando, de Isaías 60, versículo 2, densas trevas cobrem o Brasil, escuridão cobre a nossa nação, mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Eu tenho esperança pelo nosso país, eu tenho esperança pelo nosso Brasil. Sabe por que eu tenho? Porque eu tenho falado para tudo é canto desse Brasil, e eu tenho visto jovens que nem eu e que nem você, falando, Deus, nós temos esperança, usa-me, envia-me às nações, envia-me, Senhor Deus, para o Brasil. Eu falo para você, como que você pode ser enviado para Deus? Você sendo excelente naquilo que Deus te pôs na tua mão para fazer, seja teus estudos, teu trabalho, levando o DNA do reino de Deus e levando esse evangelho palpável que cura os enfermos, que converte corações, mas não só isso, que converte sistemas e que traz o reino de Deus sendo estabelecido através de princípios, até que os reinos desta terra se tornem como o reino do nosso Deus. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Eu creio que agora, hoje, o Senhor está querendo despertar corações. Ele está querendo despertar chamados. Eu queria que você, hoje, nesse momento, abrisse o teu coração. Porque eu creio que hoje pode ser o gatilho para um sonho que Deus tem no teu coração. Sabe, às vezes, o Senhor tem falado muito comigo sobre esse versículo que diz, é Ele que efetua o querer e o realizar. Muitas vezes a gente pensa que só Ele faz o realizar. A gente está ignorando que muitas vezes Ele efetua o querer também. Tem coisas que Deus já pôs no teu coração, que são vontades que Deus tem posto dentro do teu coração. E são sonhos que Deus tem posto no teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Eu quero orar com você agora. Espírito Santo de Deus, nós te honramos aqui hoje à noite. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo na Igreja da Paz, aqui de Belém. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque eu creio que existem jovens aqui que o Senhor está chamando para ocupação na sociedade. Eu creio que o Senhor está chamando jovens aqui hoje que vão carregar esse DNA do Reino de Deus. Pai, nós estamos clamando que o Senhor rasgue os céus. Oh, se Tu rasgasses os céus e se Tu viesse, a Tua presença faria com que os montes tremessem. Pai, nós clamamos por Atos 2. Nós clamamos, Senhor Deus, para que haja o Teu reino sendo estabelecido aqui na terra. Mas Pai, hoje também nós entendemos que tem a ver com nós dissermos sim ao chamado que o Senhor está nos dando. Pai, eu quero clamar agora, Pai, e pedir que o Senhor esteja levantando empresários aqui no nosso meio. Eu peço agora, Pai, que o Senhor esteja trazendo, Senhor Deus, ideias. Traz ideias, Senhor Deus, que são ideias que serão multimilionárias para financiar movimentos missionários. Eu peço agora, Pai, que o Senhor esteja trazendo uma unção. O Senhor diz lá em Deuteronômio 8:18, é o Senhor que nos dá habilidade de causar e de criar riqueza. Eu peço que o Senhor esteja depositando isso, Deus, nos nossos corações. Que nós viemos enxergar, Deus, as capacidades que o Senhor está nos dando como um meio e nunca como um fim. Que nós viemos entender que o Senhor está depositando em nossas mãos, Pai, habilidades para usarmos para a expansão do reino aqui nessa terra. Eu peço agora que o Senhor venha estar também levantando, Pai, líderes na política, líderes que vão servir a sociedade, Deus. Seja como vereadores, como deputados, como juízes, como promotores. Eu peço que o Senhor venha estar levantando esses reformadores na nossa sociedade. Hoje, Pai, eu quero que o Senhor venha chamar, esteja levantando os artistas do nosso meio. Hoje o Senhor está tirando talvez até mentalidades religiosas. Deus está quebrando as caixas, Deus está quebrando rótulos. Eu sei que tem pessoas que são chamadas para escrever roteiros, tem pessoas que são chamadas para fazer filmes, tem pessoas que são chamadas para fazer campanhas publicitárias. Por que não ter campanhas publicitárias com princípios do reino de Deus? Tem pessoas que são chamadas para escrever currículos novos para o sistema educacional público. Pai, eu peço que o Senhor esteja destravando isso nos nossos corações hoje à noite. Destrava isso, eu peço, em nome de Jesus. Mesmo enquanto eu estou falando, tem pessoas que estão sentindo um calor, como se como algo queimando no teu peito. É um sinal que Deus está te chamando nesse exato momento. Ele está confirmando alguns chamados no teu coração agora. Pai, eu te agradeço pelos que são chamados para a área da saúde, que estão no nosso meio. Deus quer te usar para que você venha curar enfermos de maneira sobrenatural e também através da ciência. Ambos vêm de Deus. Pai, eu peço agora que o Senhor esteja confirmando isso no nosso coração. Pai, te agradeço pelos ativistas sociais que o Senhor está levantando no nosso meio. Não tem ninguém na história da humanidade que se preocupou com direitos humanos como Jesus se preocupou. Que nós venhamos fazer direitos humanos da maneira de Jesus. Não da maneira do homem, mas da maneira de Jesus. Levanta esses ativistas sociais que serão a voz para aqueles que não têm voz. Pai, eu peço que o Senhor esteja chamando. Oh, Pai, traz à tona, Senhor Deus, os revolucionários, os reformadores. Pai, queremos que a nossa espiritualidade não venha apenas fazer discípulo de todas as pessoas, mas sonhamos, Pai, com as profecias sendo cumpridas, o Brasil sendo um celeiro missionário, o Brasil sendo um polo de avivamento. Pai, mas nós precisamos de uma sociedade que reflita os teus princípios. Eu peço hoje, levanta no nosso meio agora. Levanta, Senhor Deus, erga suas mãos onde você está. Se ofereça a Deus. Pai, queima nos nossos corações hoje à noite. Renova a paixão no nosso coração. O Senhor está renovando sonhos antigos. O Senhor está agora trazendo à tona profecias antigas. Eu vejo que o Senhor está trazendo até a memória de palavras lá de trás. Ele está trazendo isso, tem a ver com o teu destino. O Senhor está quebrando uma mentalidade que diz é isso ou aquilo. Por que não ser isso e aquilo? O Senhor está tirando limites. O Senhor está tirando até tampas que nós mesmos pomos. Pessoas falam assim: ah, eu não tive essa oportunidade. Eu vejo como bolsas de estudos que o Senhor está trazendo. Se você precisa de bolsa de estudo hoje, você carrega no teu coração a vontade para continuar estudando. Hoje o Senhor está trazendo bolsas de estudos. Toma isso. Toma isso. Eu sou uma pessoa que eu recebi bolsas de estudos. Eu vejo a fidelidade de Deus nisso. Se você precisa de, eu vejo passaportes, vistos, provisão financeira para ir para as nações. Eu declaro liberação agora sobre a tua vida. Se é isso, você toma posse disso. Está procurando, Deus, se eu pudesse fazer aquele curso, se eu pudesse terminar aquela faculdade, toma posse disso agora. O Senhor está liberando isso para você. Alguns de vocês estão falando: Deus, eu precisava daquele estágio perto daquela pessoa que eu posso influenciar, porque ela pode influenciar milhares. Pai, eu peço que o Senhor esteja abrindo portas agora. Abre portas para os cidadãos do reino. Pai, nós dizemos sim ao avivamento que culmina numa reforma. Mais, Senhor Deus, mais, Senhor Deus. abra o seu coração nessa noite. Deus está entregando isso em tuas mãos. Deus está te colocando dons. Deus está te revelando o seu destino. Deus está te destravando, tirando as tuas amarras aqui nessa noite. Se desprenda de qualquer sentimento negativo, de qualquer acusação, de qualquer sentimento de que eu não posso, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te capacita. Começa a receber isso agora nesse instante. Ele tem te chamado para fazer uma obra específica. Ele te chamou para impactar uma geração. Levante suas mãos nessa noite e comece a declarar isso. Comece a declarar. Desde o ventre da tua mãe Ele já te escolheu. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Capacita. Tu és tudo, tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas nesse momento. Comece a se encher da presença dele, porque é isso que você vai levar para a sociedade. É a presença do Espírito Santo, a mudança que precisamos. Oh, essa paixão possa atingir o seu coração, para te tornar um ganhador de almas e um transformador da sociedade, um reformador. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Levante suas mãos bem alto. Adore ao Senhor que está aqui no nosso meio. Adore a Ele, aquele que te gerou, aquele que te escolheu, aquele que te designou para aquilo que você tem que fazer, a sua função única. Você é único naquilo que você tem que fazer. Ninguém mais pode desempenhar isso. Ninguém mais pode. Somente você. Não deixe isso para trás. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado. Aplauda a presença dele bem forte. Aplauda a presença dele bem forte. Ele está aqui no nosso meio.